agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Sua noite no melhor estilo. A vida é cheia de momentos bons e ruins. E nos momentos bons agradecemos, nos momentos ruins devemos orar. Porque Deus sempre nos faz crer que tudo que nós conhecemos e tudo que nos acontece é por sua permissão. Que nada entre ou saia em nossa vida sem que seja de sua vontade. Deus nos permite passar por momentos difíceis não para nos ver sofrer, mas para nos fazer fortes e crescer e preparar o nosso coração para as vitórias que estão por vir. Olá, meus amigos! Olá, meus amores apaixonados! Está começando mais um programa apaixonante no seu rádio. A partir de agora, 2 horas de muito amor e emoção. Eu sou Ailton Moreno e estou chegando nesta quarta-feira, dia 15 de junho de 2016. A partir de agora está no ar o nosso Encontro Central, a trilha sonora da sua vida, trazendo as mais belas canções, os recadinhos apaixonados do coração e, claro, a nossa tradução. Vamos juntos vivenciar momentos de muita emoção e amor no nosso Encontro Central. Está no ar o nosso programa na sua rádio. O amor está no ar, apresentamos Encontro Central. Just a simple word.

me home tonight. Who's gonna pick you up when you fall? Who's gonna hang it up? Gonna pay attention to your dreams. Yeah, who's gonna plug your ears when you scream? You can't go on thinking nothing. Who's gonna drive you home Obrigado a você pelo carinho. Bem juntinhos aqui com mais um Encontro Central para você ouvir e se apaixonar. Aqui na trilha sonora do seu coração. Um encontro de amor, emoções e saudade. Encontro Central. Deságua em mim, eu

Dói mais teu silêncio que tua agressão. Tentar crescer, saber dizer não, não. Ter seu espaço, sua opção, tudo em vão. A gente se esquece. Tudo promete. Tenta não ver que enlouquece. A barra pesada. E se nunca mais te encontrei. Nada adianta e não tem disfarce. Pra quem enganar, diz a verdade. Tanta solidão a quem convém, esquece bem. Quase tudo tem. Tem disfarce, não. Pra quem enganar, diz a verdade. Tanta solidão a quem convém, esquece bem. Quase tudo tem. Encontro Central. Encontro para quem ama, para quem se apaixona de verdade. Depois do intervalo, eu vou estar de volta com os recadinhos do coração. O Brasil inteiro ligado na maior audiência do rádio. Encontro Central, o encontro do ouvinte apaixonado. Estamos de volta para todo o Brasil se apaixonar com o programa Encontro Central aos apaixonados e apaixonadas. Agora sim, você já enviou o seu? Ainda não? Ah, envie o seu recadinho apaixonado. Vamos agora com os recados do coração. E se você ainda não enviou, pode enviar o seu. Estou te aguardando. É só enviar para o nosso site ouvintecentral.com.

Depois do intervalo tem mais uma linda tradução aqui no nosso Encontro Central. Encontro Central, o encontro do ouvinte apaixonado. Olá, Brasil dos meus amores! Estou voltando com mais um bloco aqui no nosso Encontro Central. Corações amando e se apaixonando. Agora sim, aquela nossa linda tradução aqui no nosso Encontro Central. Eu amo você. Sim. Querida, eu te amo tanto. Eu quero que você saiba que eu sentirei falta do seu amor no momento que você passar por aquela porta. Então, por favor, não vá. Não vá. Não vá embora. Por favor, não vá. Não vá. Estou implorando para você ficar. Se você partir, pelo menos enquanto eu viver, eu tive um sonho que se realizou. Eu fui abençoado para ser amado por alguém tão maravilhosa como você. Então, por favor, não vá. Não vá. Não vá embora. Por favor, não vá. Não vá. Estou implorando para você ficar. Sim. Querida, eu te amo tanto. Eu quero que você saiba que eu sentirei falta do seu amor no momento que você passar por aquela porta. Então, por favor, não vá. Não vá. Não vá embora. Eu preciso do seu amor. Eu estou de joelhos, implorando. Por favor, por favor, por favor, não vá. Você não me ouve, querida. Não me deixe agora. Não, não, não vá. Não, por favor, não vá. Eu quero que você saiba que eu te amo tanto. Não me deixe, querida. Por favor, não vá. Encontro Central. my love gives to every needing child. If anyone should ask you who's my true love, tell them my love true is ever letting all the love come through. My love sees love with not a face and lives to love through time and space. Full of everything about my love fits to the tune of you, and you can say that you are my love too. Let my love shine throughout the world to every mountain top and steeple. Let it be felt by every soul. Dear love's all over. Let me reach out to every heart.

aconteceu. É o fim da aventura humana na Terra. Meu planeta Deus, fugiremos nós dois na Arca de Noé. Olha, meu amor, o final da Odisseia terrestre. Sou Adão e você será. Reduzida a nada, nada mais. Minha vida é um flash de controles, botões antiatômicos. Olha-me, meu amor, é o fim da Odisseia terrestre. Sou Adão e você será. Músicas inesquecíveis.